melhores farmácias. Qualidade comprovada, muito mais variedade. Você vai encontrar Lipe embalagens, embalagens plásticas de alumínio e de papel. Também tem descartáveis. Lipe embalagens. Lipe embalagens e distribuidora de Fécula Santiago. Menor preço, melhor atendimento. Praça Duque de Caxias, ao lado do Mercado Municipal. Fone 3631-2890. Lipe embalagens.